vai dançar. Eu quero uma lambada. Uma lambada eu quero já. Eu quero uma lambada. Uma lambada eu vou cantar. Eu quero ver você na lambada rebolar. Todo mundo vai dançar. Eu quero ver você.